Filho de Deus, Filho do homem. E, respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, Romanos 1:3. Jesus, sendo o Filho de Deus e a manifestação da presença do próprio Deus entre nós, mesmo tendo seu nascimento humano sobrenatural, também era legítimo descendente de José, seu pai terreno, e assim também de Davi, segundo a carne. O Senhor, sendo o Filho de Deus desde antes da eternidade, nasceu também como homem por obra sobrenatural do Espírito Santo, para que por intermédio dele fôssemos salvos. Porém, mesmo sendo de forma sobrenatural, na sua encarnação ele foi gerado segundo o código genético de José, seu pai terreno, muito embora que sem pecado, por causa da promessa de Deus feita a Davi, que de um dos seus descendentes levantaria o Cristo, sendo assim um legítimo descendente de Davi, para que fosse cumprida a promessa que Deus fez a este também Abraão. Assim Jesus, o Filho de Deus enviado para salvar o mundo, mesmo sendo, através da sua unidade divina, a exata manifestação do próprio Deus entre nós, foi gerado também como homem, embora de forma sobrenatural, para que se tornasse o novo Adão e novo matriz da raça humana, redimida, celestial, espiritual e não mais carnal, que agora nasce em primeiro lugar do Espírito, através da fé. Ele foi gerado também como homem, de semente celestial, pura, divina, incorruptível e santa, e através dele sim todos os que creem também serão gerados para a vida eterna. Desta maneira o Filho de Deus é o novo Adão, e também pode ser legitimamente chamado descendente de Davi e de Abraão, segundo a carne, conforme as promessas de Deus estabelecidas nas Escrituras. Decretos da Fé. Blogspot.com